avevo visto fare 4 metri. Contato retardado aeroporto, chama-se 1 ou 8 do sinal 9. para o localizador, pois a estrela para o 145, autorizado que vai olhar para a estrela para o localizado. 100 graus, 089. 7, aberto, autorizado o na 10. 13, quanto a gol, 1170, boa noite. 6905, em aproximação, 02 para pouso. Thank you. 6 and 10 3 2 5 and 6 7 0 6. Flight 1 10 2 3 0 5. Pela direita da 17, boa tarde, Zulu Romeu. Marcelo Zulu Romeu, autorizado pouso aqui da 17, em turno 00 graus, 08 nós. Estou vendo mais outra tarde, Zulu Romeu. Deus, o Lodão, meu. Faz a Rodel, o Zulu, meu. Solo 49, libere via Papá, ao Parque Aéreo de Brasil, seja livre. É boa noite. Base 1117, autorizado decolagem, pista no 0, centro 100 graus, 09 horas. 8, que está entre o ano, a noite vai se mandar em paz. 3,5, contato com a linha do Recife. Estamos agora na frequência 1,5,1, alta 1,2,3,8, com o Recife agora desligado. 0, frequência do controle Salvador, 10-0, décima 8. Luna 723, boa noite, autorizado chegada a Bonte, cancela a descrição da chegada, deixa para 2 e meio, saiu da vista, mas era uma vez. Salvador, boa noite, autorizado pouso, vocês estão no zero. Vento 1, 10 graus, 09. Zero pouso, vocês estão no zero, voo 7. 54, boa noite, autoridade de Iraque Duna, o separador do meu país é vista na zona no meio, autoridade de Miami 76, a possibilidade.